3.000, Charlie Hotel. Gente, desço para 2.010, reporte estabilizado, Victor Charlie Hotel. Hotel. Tóquio, Victor Charlie Hotel. Otango, Victor Charlie Hotel, com plena aproximação, chame a torre em 118, decimal 95. 395, graças, boa noite. Boa noite. Torre Sodo, boa noite, Otango, Victor Charlie Hotel, no localizador. Papatango Vitor Charlie Hotel, boa noite, continua aproximação, repórter visual, ajustando 018, pista molhada, no momento não chove. Hotel. A gente modifica, tá, em condições visuais, se precisar da sua medida máxima direita para o hotel. Vitor Charlie Hotel, visual com a pista, 17. Visual. Sente autorizado, vara esquerda, reporta final 17, ajuste 108. Vai, hotel. Ah, na final, baixada de checado, tá, hotel? Fechar o hotel, pistão 17 molhado, autorizado pouso, vento calmo. Céu. Chegado até o Sona 05, confirma o pátio. Tente, libera na papai, estaciona a frequência livre, boa noite. Salvador, boa noite, tá 3305, formação Alfa, autorização para Recife, nível 370. Então, 3305, formação Charlie, aguarde cópia. Aguardando. Salvador, first control, Boa 73, passing flight level 230 and descending via Ponce arrival. Boa 723, flight level 4,000 feet, QNH 1018, Ponce arrival. Again, Boa 173, any chance we can fly Bilbo in a second? Spirit. Spirit, Bilbo, Boa 723. Could you please confirm the altitude for Bergo 1723? 4,000 feet. 4,000, thank you. Control 1753, request for the intersection, please. Can you confirm Duna? correct, sir. Duna, intersection, go 1723. Excellent, my direct, Duna, go 1723. Control, informador, Papa Tango, Juliette, Delta, contra a Papa Tango, Juliette, Bravo Delta, contato radar, 58 milhas, sudoeste Salvador, voe proa 030, permaneça nessa proa até a radial 270 de Salvador, já intercepta o ILS, X-Ray Pitona 0. Autorizado descida para nível de voo 050, Papa Tango, Juliette, Bravo Delta. Voo 9422, acione identificação, desça inicialmente para o nível de voo 1190, chegada a Mare. 1190 na Mare, a portuária de proa direto, Duna. Autorizado em TAP inicialmente, Gol 9422. TAP, descendo para 110, 9422. Salvador 3178. 3178, acione identificação, desça inicialmente para nível de voo 120, chegada a Mare. 120, chegada a Mare, 3178. Duna 723, autorizado descida para 3.000 pés. 3.000, bom, 723. Solo, previsão 3305. Agora, TAM 3305, autorizado Serra Bravo Romeo Fox, via rota do plano, nível 330. Decolagem da pista no zero, curva à esquerda, saída Puca, Jamo, Caju. Transponder 5562, controle Salvador, 120, décima 8. Recife autorizando nível 330, decola da pista no zero com curva esquerda na saída Pucajama, Aracaju, após de acordo, 5562 transponder, 120.8 ao controle 3305. Cotejamento correto, então 3305, chame pronto para o estacionamento. Para. Puxalé 62, 2 quadros, copia. Copia. Autorizado Serra Bravo, Alfa Romeo, via rota do plano, nível 190, decolagem da pista no zero, curva esquerda, saída Conde. Transponder 0274, controle Salvador, 120.8. Aracaju, 190, conforme a rota, declara 10, curva esquerda, saída com 0274, transponder 208, chame a 6224. Cotejamento correto, chame a 6224, chame pronto, puxa acionamento. Passará. 10 para o 100, ou 9422. Gol 9422, autorizado, descida para nível 050. 050, 9422. Centrei zona 78, autorizado descida para nível de voo 090. 090. Go 1723, descend to 2006. Descend 2000, here ILS, approach goal 1723. Go 1723, cleared final ILS, report establish one localizer. We report establish one localizer, go 1723. Base 422, autorizado de descida 3.000 pés, ajuste na 098. 3.000, 1.098, 9.422. Solo, Xamero, 6.224, puxa aqui acionamento, está no 23. Esse é de imediato, achando a 6224? 6224, afirmativo. Autorizado, chame táxi. Certo, 6224. Gol 9422, autorizado, descida para 2.000 pés, autorizado sinal ILS, só estabilizando. 2.000 autorizado, importante no ILS, 9422. Establish on our left, gol 1723. Gol 1723, complete approach, contact tower 118-95. 118-95, bye-bye. Até a posição, Xenem, é 2-2-4. Ok. Qual motivo para ser cancelado nosso pushback? A aeronave que já iniciou o pushback vai num nível superior, ok? 1-8, runway wet. Ok, wherever. We have runway side over automarket, goal 1723. Goal 1723, clear Chilean runway 10, wind 10 degrees, 1 knots. Wind runway 10, goal 1723. São 3178, autorizado para a Duna. Ele tem nível 060. 060, 2 de 2, né? 3173. Até o Juliette Bravo Delta, autorizado descida até 3.000 pés. Descida até 3.000 pés, Juliette Bravo Delta. Posição 3178, autorizado descida para 2000 pés, ajuste 1018. Descente 2000, tá? 3305, 154 a bordo, São Gonçalo, 4 horas. 3305, táxi aprovado até o ponto de espera da pista 10, via parte 1 no táxi Índia, ponto de espera 12, 18, décimo 95, PNH 1098. Sente, parte 1 no Índia, ponto de espera 1295, 1002, obrigado. Estou localizado nessa prova. Direita prova 045, intercepta o localizador, Juliette Bravo de Alto. Voo 9422, em qual velocidade? 210 nós. Voo 3178, em qual você vai seguir tráfego, posição de 12 horas, 10 milhas, cruzando 4.000 pés para 2.000 pés, banco 637, mantendo 2109. 2.000. One 723 on the ground at 25, right 1-1, decimal 9. Right 1-1, I go 1-7-3-3, thank you. John, desce a via para nível 050, ajuste 1-0-1-8, chega da marca. Desce a via, 050, ajuste 1-0-1-8, chega da marca, 1-8, meu. 1723. Approve a taxi via taxiway Alpha, maintain position before taxiway Juliet. Alpha, hold short of Juliet, go 1733. Stop, 1-8-6-8. Vento calmo. Aria decola, estando 0, dando 3305. 78, trata do grupo para 78 milhas e meia, está autorizado o sinal ILS, quando o conto estiver estabilizado. De forma estabilizada. O 9422, completo chame torre 1-1-8, decimal 95. 295, bora. Boa noite. Algo 9422, sinal ILS. Boa 9422, boa noite. Continue a aproximação, aguarde pista livre. Ajuste no 018. Boa noite, 9422. Temos Juliette Bravo Delta, autorizado 2000 pés, complete à direita na proa 080. Direita, 080, descida para 2000 pés, Juliette Bravo Delta. Para o táxi Xané 6224, 108 a bordo, 2 horas e 30, está alterando Salvador. Táxi aprovado até o ponto de espera da pista 10, direita via Índia, ponto de espera torre 18, decimal 95, PNH 1-0-1-8. Índia, 18, 95, 1-0-4. 1723, Juliet Gate 02. Sky Juliet Gate 02, go 1723. Sinal 3178, complete aproximação, chame torre em 118, decimal 95. 3900. Controle Salvador, boa noite, Otan 3305, decola Puca Cruz a 1500. 3305, contato radar, sua para nível 330, sai da Puca. 330, sai da Puca, Otan 3305. 3-2, mais uma aproximação, 3-1-7-8. Ponto espera 10.62, 24. Xenar 62, 24, boa noite, mantém um ponto de espera. Solo 3-1 na direita, 1-2-1 na décima 9. Direita 1-2-1-9, gol 9-4-2-2. Boa noite, gol 9422, Alfa, Kilo, parte 3, posição 1 Lima. Alfa, Kilo, parte 3, posição 1 Lima. Estabilizado no localizador, Juliette Bravo Delta. Patagon Juliette Bravo Delta, complete aproximação, chame torre em 118, decimal 95. 118, decimal 95, Juliette Bravo Delta. Sim, Matias, chega lá na cabeceira, decola. Tente 1624, inicialmente é autorizado alinhar e manter a cabeceira no zero. E mantenha a 1624. Salvador Papatango, Juliette Bravo Delta e Aliás Bravo Zero. Papatango, Juliette Bravo Delta, continue a aproximação, aguarde pista livre, ajuste no 018. Ajuste no 018, dá presente para a mudança de regras, solicita pouso 997. Juliette Bravo Delta. Juliette Bravo Delta, plano cancelado aos 3-2, curve à esquerda, reporta final 17, gerando base pela direita. Ajuste no 018. Tá correndo à esquerda, vai reportar na final da 97, base pela direita, 908, ajuste, Juliette Bravo Delta. Então, 3078, salva as 32, direita, 121, decimal 9. 209. Salva. Salvador, boa noite, 3178, Gabriel. Está autorizado a decolar pistão na zero. Sim, Base Regular de 9062, versão. Alfa GLS 6203, 978. Tá. Change. Na 6224, decolado 35, controle 120, destino 8, no voo. 208, obrigado, palácio. Sou de Salvador, boa noite, na 6224, cruza 1300 na Conte. Na 6224, contato radar, sigo para a NISO 190, saída Conte. A 0, Conte, 6224. Uma 868, desça para 2000 pés, autorizado sinal ILS, informa que estabilizado, ajuste na 018. Gente, autorizado 2000, ajuste na 018, informa estabilizado no Chuaidão, no 868. 3305, chame Recife, frequência 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45. Pede, vai chamar Recife, 2085, 2545, vamos lá. Bravo Delta, Solos 37, autorizado Backtrack, libera na Papá, estacionar frequência livre, boa noite. Papá Serra, Quilo Índia, acende identificação, desça para nível 050, voe pro de Duna, autorizado ILS, e reporte quando estabilizado. Obrigado. Autorizado, 2000. Autorizado, 2000 pés, ajuste na 018. Questionnaire 6224, controle. 6224, prossiga. Condições de voar Alfa Romeo 363. Alfa Romeo 363, já fica aqui, Questionnaire 6224. Autorizada presente, Alfa Romeo 363, Questionnaire 6224. Alfa Romeo 363, 6224. Estabilizado, ILS no 868. Bom, no 868, completo chame torre 1918, decimal 95. 895, no 868, plano. Bora, zero, Galeão. Salvador, boa noite, no 868, estabilizado em ILS, X-Ray, pista 90, está visual, está embaixado, trabalho. Noite 68, boa noite, autorizado pouso, pista 1-0. Vento calmo, pista molhada. E pouso, voo no 9407 na escuta. Escuta, 9407. Ok, seu plano já está sendo retransmitido para mim. Assim que chegar, eu chamo para cópia. Ok, na sua escuta, saída prevista para mim mesmo? Qual seria a rota? É... Opa, November 857. Nael, Leda e Rumi. Integrado na sua escuta. Noite 68, escola 43, direita 1219. Direita 219, após 1868. Meu nome é do 1868, táxi aprovado via Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette para 01, 98. M224, autorizado a nível 100, descida. 100, M224. Canal 6224, serviço radar encerrado, 62 milhas nordeste Salvador, continue descida para a zona 00, chame Aracaju, frequência 120, decimal 3. 03, obrigado, boa noite, Canal 6224. Papapá, Serra Quilônia, que eu chamo a torre 118, decimal 95. Serra Quilônia, boa noite. Ajuste no 08. Confirma a intenção de pouso. Mais próximo, cancelar e parque para 17, está seca a pista. Pista molhada, o Serra Quilônia reporta para o cancelamento. Gol 9407, autorizado Galeão, nível de voo 360. Decola da pistola 0, primeira curva direita, saída da El, Leda, Irume, Eva, November 857. Posso confirmar a rota do plano. Aciona no transponder 5576, controle Salvador 120, decimal 8. Autorizado Galeão 360, decola no 0, curva direita, da El, Leda, Irume, Eva, November 857. 5576-1208, gol 9407. Confirmando o controle no 20.8, reporte pronto para o feedback, gol 9407. 1208, gol 9407. Jekyll India para o cancelamento. Jekyll India, plano cancelado 850. Autorizado e gira a base pela direita, reporta o sinal no 7. India. Estacionamento Gol 9407. Gol 9407, autorizado, pode colocar. Autorizado, pode estacionar 9407. Está livre o pouso, não está? Já tem vento calmo, pista molhada. Sol 5-2, contém o bate? Vai ser. Gente, autorizado o backtrack, é poste livrando na taxa aí, papá? Certo, Luíndia. Para o táxi, voo 9407, 34 a bordo, 3 horas e 40 com fim. 3 e 40 com fim? Por gentileza, confirme o PLB? 3 e 4. Livre o táxi, via bate 1, no índio, ponto 0102, 1-1-8-9-5, ajuste ao time 3-0-1-8, voo 9407. Bate o índio, ponto 0-2-8-9-5, ajuste ao 0-1-8, 9407, boa noite.